71 da Harpa Cristã, Rende o Coração. Rende o coração agora, Jesus, pois está à tua espera com amor. Quem se entrega a Cristo goza paz.